adianta olhar pro céu. Com muita fé e pouca luta, levanta aí que você tem muito protesto pra fazer. Muita greve, você pode, você deve, pode crer, não adianta olhar pro chão. Olá, bem-vindos ouvintes ao quarto episódio do podcast Estudantes pela Liberdade. E no episódio de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva 2014 com os principais acontecimentos de 2014 comentados na visão dos liberais e conselheiros executivos do Estudantes pela Liberdade. Apresento a vocês o Jean Luca. Boa noite, obrigado por me ter aqui, Rafael, é um prazer participar desse podcast. Eduardo Lopes, que é estudante de Física da UFPE e coordenador estadual do EPL em Pernambuco, onde também é integrante do coletivo Nabucco. Opa, pessoal, apresentando a ala mais progressista aqui. O Lucas Borges. Opa, boa noite, Rafael. Boa noite, Ian. Boa noite a todos que estão ouvindo. Quero agradecer também a oportunidade de poder debater. Um ano que foi bem corrido, né? Vai ser bem interessante. O ano de 2014 foi bem interessante. Bom, a gente já começa falando já do dia 1º de janeiro de 2014, que uma coisa até importante aconteceu, que é o seguinte, a partir de janeiro, do dia 1º, o airbag e ABS nos carros, todos os carros fabricados são obrigatórios. Então o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, obrigou a todos os carros fabricados a partir do dia 1º de janeiro de 2014 a terem airbag e ABS obrigatórios. Eu queria saber com vocês o que, que vocês têm a falar quanto a isso. Eu acredito que essa questão do airbag e também de outros dispositivos de segurança que foram depois incluídos como itens obrigatórios na compra de carros, basicamente uma cópia de regulações vividas, por exemplo, em outros lugares, como por exemplo na União Europeia. Se eu não estou enganado, a União Europeia tem essa regulação como um dispositivo de segurança obrigatório. E foi a intenção do governo em tentar reduzir o número de vítimas fatais de acidentes de trânsito. Mas a pergunta principal que um liberal tem que fazer é, primeiro, de um ponto de vista principiológico, é a questão de a gente deveria forçar as pessoas a serem responsáveis por si mesmas nesse nível. Mas nós sabemos que, de certa forma, isso é bem inarrogável hoje em dia. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas, nós temos esse senso de procura, de tentar regular a vida dos outros. Então, a outra pergunta que o liberal também poderia fazer, e quem sabe seria uma pergunta um pouco mais direta a se fazer hoje em dia, se entra dentro desse tipo de discussão, é saber por que, que as pessoas já não compravam carros com airbag, por exemplo, anteriormente. A gente vai descobrir que a raiz disso é, em si, o alto custo que esse dispositivo tinha para a implantação dos carros no Brasil. E para a gente chegar a ver exatamente por que isso acontecia, a gente vai entrar em toda aquela discussão em relação ao fato de a gente ter uma produção cara no Brasil, uma produção demorada, que acaba levando custos, um problema de alocação dos recursos para que um produto possa ser mais barato e mais acessível. Então, no final das contas, essa obrigatoriedade do governo para proteger as vidas dos acidentes de trânsito nada mais era que o governo tentando reparar um dano que ele mesmo causa ao impedir que as pessoas possam gastar mais dinheiro colocando itens de segurança à sua disposição. E também é interessante, você levantou bem, viu? Por que as pessoas não compram o carro com airbag e também porque não todos os modelos são feitos com airbag. A pergunta diferente vai levar a mesma resposta, né? É o que você falou, é o governo tentando corrigir erros, quem é o responsável direto. E também outro ponto que é interessante levantar, se uma pesquisa um pouco mais aprofundada, a gente não vai descobrir também se não tem aí um determinado distribuidor ou fabricante de airbags, de dispositivo de segurança, que não tinha uma parceria com um deputado, com um governante. Igual foi o caso da autoescola, que agora são obrigadas no treinamento para poder tirar, para poder adquirir a carteira, que tem aquele módulo de se fazer um teste, como se fosse um simulador, e quando se viu tinha uma relação direta dos governantes que aprovaram essa medida com os fabricantes, só existia 4 no Brasil, se não me engano, dos fabricantes dos próprios simuladores, ou seja, os caras construíram um oligopólio, fizeram uma parceria, uma lei que obrigava todas as autoescolas a adquirirem o produto, e eles estão lucrando em cima disso. Então, talvez até um questionamento aí que a gente pode jogar no ar, se não tem talvez uma parceria aí indireta, né, informal, com quem fabrica ABS, ou então quem está fabricando aí airbag. Não custa levantar essa dúvida, né? É interessante pensar que na União Europeia, nos Estados Unidos, não tem carros praticamente sem airbag, né? Até mesmo em países que não são obrigatórios, o acesso ao airbag e ABS é quase que um item que já vem junto com o carro, já não é um opcional como aqui no Brasil, né? Eu acho que tenta criar aquela ideia de que sem o governo, as empresas não preocupam com a segurança dos clientes. Se o governo não estiver lá, as pessoas não vão ter segurança para adquirir um produto, não vão ter segurança para poder fechar um negócio, que a empresa que fabrica o carro, ela não tem a intenção de garantir a segurança dos clientes delas. Ou seja, é toda uma filosofia, uma ideia batida, errada. É bem aquilo que o Jean foi pontual quando falou, é um problema que o governo criou, e ele tenta corrigir de forma errada um problema que ele mesmo criou, ainda jogando a culpa nas montadoras, né? Porque ele surge como um herói falando assim, não, peraí, se eu não regulamentar essa lei, pessoas vão morrer no trânsito pela indiferença das montadoras de produzir modelos baratos com a segurança devida aos seus consumidores. Ou seja, um discurso furado para poder aumentar a regulação, aumentar a fiscalização e, principalmente, consequência disso, aumentar a arrecadação. Bom, vamos já pular então para abril, dia 23 de abril. Vocês sabem o que aconteceu no dia 23 de abril? É uma coisa importante no Brasil, hein? Eu acredito que houve a sanção do Marco Civil da Internet, que levou logo após, algum tempo após, a vigência do mesmo. Isso, exatamente. A Dilma sanciona o Marco Civil da Internet. É uma coisa que mudou bastante a forma com que as pessoas viam a internet, né? E que também deu discussões enormes na internet afora, né? Algumas coisas que eu não entendo é a forma como isso funcionou, como isso passou pelo Congresso de uma forma em que não houve nenhuma discussão mais aprofundada acerca desses temas. E houve uma pressão que até agora me deixa um pouco curioso de como a base do governo fez força para que esse projeto passasse sem esses questionamentos. Eu me recordo de uma faixa que foi estendida no Congresso no momento em que foi, lá no começo do ano, no momento em que essa lei foi aprovada pela Câmara, se não estou enganado, basicamente a faixa dizia: democracia sim, corporações não. E quando estava para ser passado no Senado, o então senador Aécio Neves pediu um tempo mais para discutir o Marco Civil na internet, e se não me engano, o líder do PT no Senado, ou o líder do governo, não me recordo qual dos dois, falou que o fato de estar tentando postergar estava tentando prejudicar uma coisa que a juventude brasileira queria. Então, realmente eu me pergunto assim, esse desejo de passar esse Marco Civil da forma que foi passado, não é que ele veio? Qual que é ultimamente o objetivo de passar nele? Porque se a gente pensar que ele é simplesmente um regulador jurídico, bom, só pensar nos outros marcos jurídicos que a gente tem no país. A gente vai ver quanto tempo eles demoram para passar pelo Congresso, para de fato que essas regulamentações cheguem. Regulamentações que muitas vezes, quando elas acabam em vigência, elas já são desatualizadas, como todo tipo de regulamentação, pelo fato delas ocorrerem de forma centralizada. Mas, especificamente, me preocupa muito qual foram as razões que levaram essa base do governo querer tanto que esse Marco Civil passasse. E eu acho que a gente está começando a descobrir aos poucos essas consequências. e a gente vai descobrir ainda muito mais do malefício que o Marco Civil pode trazer para o Brasil. Ele tem tanto, parece, jogo, tanto de artigo ou inciso que está muito mal explicado, mal redigido, e que pode levar à interpretação ao bel prazer tanto do aplicador quanto do legislador. É uma coisa perigosa. Eu tinha visto o artigo, acho que era da questão da neutralidade da rede, que agora ia ter um equilíbrio de dado, que tinha que as empresas tinham que oferecer pacotes iguais. Não fazer mais a diferenciação. E com isso é perigoso, porque acaba que vai limitar pra caramba o acesso de novas empresas, regula demais o setor e parece que produz mais e mais mecanismos do governo interferir tanto na liberdade de expressão, tanto no funcionamento da internet, que a internet já é espetacular pelo jeito que ela é. A internet talvez seja uma das maiores invenções que o homem conseguiu, exatamente por esse dinamismo descentralizado que ela tem de repassar informação cada vez em tempo melhor, mais rápido, e sem esse órgão de centralizar todos os dados, de dizer o que pode e o que não pode. E parece que o governo ali abriu as anteninhas dele, né? Viu ali uma oportunidade de botar rédea nisso. É perigoso. Eu sinto que essa interpretação pode levar muita coisa. Acho que o mais perigoso de todos é a questão da investigação que pode ser feita por administradores do governo. Não tem exatamente um órgão ou um setor que você possa designar para fazer isso, né? Então qualquer um do governo pode ir lá e investigar. E só para completar o que o Jean falou, o presidente do Senado é o Renan Calheiros e o da Câmara dos Deputados é o Henrique Eduardo Alves, que os dois são do PMDB. Então, só aí você já sabe por que que ele não foi barrado no Congresso. Vamos lá, próximo assunto. Dia 15 de maio. O Cantareira atingiu o menor nível e inicia a crise de água em São Paulo. Esse tema é interessante, que eu lembro do CQC, né? Quando aconteceu, quando começou a crise, assim, um mês, um pouco depois, o Geraldo Alckmin, ele foi lá no Cantareira, aí o que que eles fizeram? É bem interessante como é que os governantes, eles tentam resolver, maquiar a situação de forma rápida. Eles, rapidinho, quando teve a crise, de água, que ele foi na televisão e falou, não, isso acontece em vários países, como no Chile, na Austrália. E aí ele foi lá no Cantareira e do nada eles levantaram uns cartazes gigantes, assim. E o Geraldo Alckmin pegava, tipo, uma pranchetinha. E ele ficava olhando, assim, com uma caneta, tava anotando. E ele olhava porque os técnicos hídricos estavam explicando. E ele ia anotando, falava assim, não, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo e tal. Aí eu sei que você, tipo, aproximava a câmera, tipo, o cara tava desenhando na prancheta, tipo, não sabia nem o que tava acontecendo. É aquela velha história. Todo o setor, a distribuição de cargo é favores, não tem o objetivo do lucro, ou seja, não é uma coisa que assim, eu tenho que oferecer um produto melhor para o consumidor, para ele poder ir lá comprar o meu produto, ou seja, eu tenho que trazer mais consumidores. É uma visão totalmente de distribuição de cargos, é uma coisa totalmente desorganizada, vive de dinheiro público, logicamente, vai levar ao fracasso para mim, inevitavelmente. O que aconteceu em São Paulo é o que acontece com outras estatais ou empresas privadas que agem, ou incorporações trabalhando em conjunto com o governo. Naturalmente é isso, é a incompetência de oferecer um serviço digno, minimamente decente para os consumidores, e acaba acontecendo essas crises. E aí acontece isso, o governador pegar a pranchetinha e falar que agora está entendendo o que está acontecendo. O cara não sabe nem o que é nada sobre o setor hídrico, não tem nem conhecimento de como funciona, mas é o chefe que vai dizer, que vai distribuir, melhor dizendo, a água para todo paulista, né? É a lógica do Estado. Também, mas eu acredito que, em geral, essa é uma questão, essa falta. Desculpa, vou recomeçar a minha parte. Eu acredito que o mais essencial nessa questão é a gente analisar o fato de que tu tens um produto a ser entregue por uma determinada empresa, um sistema, que seja público ou privado, e pelo fato desse não haver um mercado, uma competição, porque a demanda ela vai continuar existindo, tu vai querer pessoas que estão dispostas a pagar por essa água. Mas o que acontece basicamente é que pelo fato de não haver uma competição, não haver um sistema dinâmico de fornecimento desse produto, tu acaba que essas empresas elas podem se dar o luxo de não poderem estar preparadas para eventuais flutuações na disponibilidade desse recurso natural. Primeiro que, quando tu trabalha em qualquer negócio, é super esperado que os teus produtos primários de produção, nesse caso, o produto primário de produção, ele pode dizer que é a água, que depois vai ser filtrada, vai depois ser distribuída, e quem sabe seja o problema principal, ela vai naturalmente sofrer por essas flutuações de disponibilidade. Então, se tu tens um sistema dinâmico, um sistema de competição, um sistema em que esse mercado pode se desenvolver e essas empresas podem, de certa forma, se especializar, a gente pode ter, de certa forma, algo melhor. É por essas razões, por exemplo, que você não vê uma falta de água em locais como Israel, que estão no meio do deserto, mas você vê falta de água no meio do Brasil, que, se a gente comparar com outras partes do mundo, é um dos lugares mais úmidos. Então, isso é só o começo e, de certa forma, desses problemas que indica que está na hora de modificar o sistema com o qual esse bem é produzido e distribuído. É, na verdade, o Brasil é a maior reserva de água potável do mundo, né? E como essas empresas estatais não têm concorrência, elas podem se dar o luxo de não ter uma reserva, né, do seu produto, né? Bem assim, concluindo o que o Jean falou, é bem a questão do seguinte: além do dela não é dela poder se dar o luxo de não se preparar para essas flutuações, para essas externalidades que podem ocorrer no serviço do qual ela oferece o produto, elas também não são capacitadas para isso. Até porque não tem o interesse, muitas vezes, de selecionar os melhores profissionais, de selecionar necessariamente a melhor equipe para trabalhar. Igual eu falei, a distribuição, muitas vezes, o cargo de chefia ali é mais um cargo de favor do que um cargo técnico, do que um cargo que vai trazer um sujeito preparado, que como seria na iniciativa privada. Então, ou seja, além do cara poder se dar o luxo de não se preparar, mesmo se ele fosse preparar, ele não tem a estrutura para isso, nem o conhecimento para tal. E acaba levando a esse tipo de crise, é decorrente. E até que derruba, esses exemplos são muito bons para derrubar aquele velho argumento, que é muito comum no conceito de welfare state, que pelo menos reina hoje em dia, que é aquela ideia de que assim, serviços básicos precisam estar na mão do Estado. Quanto que é exatamente o contrário. Os serviços básicos na mão do Estado, o desastre é muito maior, exatamente por serem serviços básicos. Então, esse exemplo de Cantareira, e tem N outros exemplos, reforça muito bem a tese da incompetência do Estado de gerar um produto exatamente poder ter um monopólio de forma centralizada, e aí a consequência é esse tipo de desastre. É, como toda empresa estatal, os cargos são elegidos de forma política, né, e não de forma meritocrática, né? Bom, passando para o próximo assunto, pulamos para junho, dia 12. 12 de junho, a Dilma abre a Copa e é vaiada em meio a todos os escândalos de corrupção, superfaturamento, e foi um dos pontapés, um dos estopins para a Operação Lava Jato, né? Eu não sei se a gente pode chamar de estopim, porque eu não, não, a gente não sabe bem em que contexto que surgiu ainda a Operação Lava Jato, porque ainda que a gente esteja algumas alegações oficiais, outras não tão oficiais, vai ser necessário fazer uma análise muito mais grande depois de que esse processo esteja de fato concluído, que na minha opinião vai demorar no mínimo mais uma década. Mas em geral, essa questão da Dilma ter sido vaiada, primeiro que já deveria ter servido como um alerta ao PSDB de que ele deveria se preparar um pouquinho melhor em relação a marqueteiros, porque o que o PT já começou a fazer ali em relação a como lidar com a situação já era uma coisa que indicava a qualidade de marketing que o PT ia levar para a eleição, que de fato levou e que resultou na vitória da Dilma. Então, primeiro sinal, quem sabe, que apareceu para a oposição, e não só o PSDB, mas também os outros candidatos, que gostariam de substituir a nossa presidente, era que estava na hora de fazer alguma coisa mais ousada no que significava a equipe de marketing político. Não fizeram, perderam a eleição por falta de mérito. Mas a discussão que se teve era, foi isso uma falta de educação? É, eu acho que essa é uma discussão extremamente vazia em si, porque a ideia de que a gente tenha que, de certa forma, respeitar nosso presidente e não vaiar quando necessário, é uma coisa complicada. Acima de tudo, a gente tem liberdade de expressão e a liberdade inclui de vaiar. E a gente tem outros exemplos de chefes de Estado no Brasil que foram vaiados, se não estou enganado, aconteceu com Getúlio Vargas também em uma cerimônia em que existia cobertura internacional. Então, esse tipo de coisa acontece e é válido que aconteça porque faz parte da expressão da democracia. Exatamente, João. O PSDB é o tipo de adversário que todo mundo deseja, né? Assim, se eu pudesse, se eu fosse um marqueteiro do PT, assim, eu pegaria rosas, eu daria presentes aos marqueteiros do PSDB, porque os caras são geniais para ajudar o PT. E que é interessante que, depois das vaias, o próprio PT, assim, a própria ala do governista, ela não sabia como reagir a isso. Se vocês separarem qualquer reação que eles tiveram sobre isso, não colou. Primeiro eles tentaram vender a ideia de que era a elite que estava vaiando. Soltaram um peso na rede, que era uma elite separada branca que estava vaiando a presidente. Isso não colou. Não colou mesmo, não pegou. Depois eles tentaram essa ideia de ser algo mal educado. Também não colou. Ou seja, os caras, eles estavam completamente perdidos. A oposição perdeu uma chance ali. É maravilhosa ali, de já começar a bater forte. Coisa que o PT, que é um dos melhores partidos assim, de marketing do Brasil, acho que toda empresa deveria ter algo de marketing com os marketeiros do PT, é que os caras ficaram perdidos ali, a oposição perdeu a chance na mão deles, os caras se recuperaram, viram, se ajustaram ali, perceberam por que que o pessoal estava vaiando. Eu acho que faltou isso também, de a gente tentar entender por que que o pessoal estava vaiando. Sobre era em relação a quê, por causa de quê, em consequência de quê. E aí a oposição não conseguiu se ajustar em torno disso, o PT fez a festa, quando ele se recuperou do baque, aí já não teve mais jeito. Mas o ponto foi exatamente esse. E essa insatisfação popular, na época também, o ponto que eu queria levantar, que agora, bem que abafou, sumiu da mídia, eram os gastos da Copa, né? O pessoal tava. A coisa pegou um gasto excessivo que teve com a Copa, no estádio Manaus, estádio Natal, que vão ser inutilizados, já estão inutilizados, para falar a verdade. O estádio de Manaus, por exemplo, o custo operacional dele já não compensa, o de Cuiabá, a Arena Pantanal, a mesma coisa. E foi um momento muito bom, pelo menos eu falo assim, agora como experiência pessoal, esse período ali de início da Copa, para levantar a questão. De como o Estado, nessa questão da máfia dos orçamentos, como que o gasto público era desenfreado. E a Copa foi um exemplo excelente e que nós vamos voltar a ter essa mesma questão na Olimpíada. Porque já tem várias notícias de que o gasto da Olimpíada já bateu a meta há muito tempo, já está o dobro, o triplo. E quando você compara com outros gastos privados, assim, você vê a diferença, você desiste, assim, é coisa absurda comparar. Então, para mim, um dos focos que a oposição perdeu muita chance foi bater nos gastos da Copa. A oposição não bateu no como os gastos da Copa foram abusivos. E com isso perdeu uma chance muito boa, porque a vaia tinha total relação com tanto que foi gasto na construção do estádio, esse tipo de coisa. E aquela velha história do tal do dinheiro não ir para a escola nem hospital. Eu acho que foi uma coisa meio nesse campo. One, two, three, four. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Bom, no dia 3 de julho, a África teve o pior surto de ebola da história, com 15 mil casos de infectados e 5 mil mortes. o assunto aqui principal, na verdade, que eu gostaria de ver com vocês sobre a África, o que vocês acham, é mais sobre o auxílio que os outros países, que são os desenvolvidos, fazem com a África e que acabam atrapalhando o desenvolvimento deles. Essa questão em relação direta com a Ebola, mas foi um conjunto de fatores, né? Primeiro, porque por ser uma região exatamente por sofrer muito, tanto de subdesenvolvimento econômico, subdesenvolvimento social, é uma região que não tinha, que não tem, que era a região da Libéria, pegava um pedaço de Gana, se não me engano, e envolvia outros países aqui da região. É uma região que não tem saneamento básico, mínimo, que não tem uma educação de prevenção com a contenção de doenças, do ponto de eu ver um documentário da BBC sobre o ebola e mostrando que quando iniciou o surto, assim, inicialmente, muitas pessoas achavam que era obra de bruxaria. Isso, tipo, no século XXI, as pessoas realmente achavam lá que era obra de bruxaria. E não combatiam a doença, efetivamente. E muitas pessoas achavam que era mentira, que não era verdade, que estava realmente ocorrendo um surto de ebola. Então, é um conjunto de fatores. E a África ela sofre muito de intervenções mal sucedidas de governos, tanto dos próprios governos africanos, quanto dos governos de fora, que leva a essa sociedade que não consegue atingir níveis básicos, em muitos lugares, de vida, de garantir uma vida saudável para a sua própria população. A África precisa ser repensada no sentido de, primeiro, acreditar mais que os próprios africanos sabem guiar a sua vida, as suas vidas, melhores do que um europeu chegar e dizer como um africano tem que viver. Como um governo americano, um governo europeu chegar e ficar marcando território, ficar... repartindo povos, que colocando todo mundo junto, gente que não se batia, gente que se batia separando. Querer ter um poder centralizado sobre o continente é muito catastrófico. E a gente tem um histórico já no século XIX, no século XX, de decisões infundadas sobre a África, invasões da Bélgica, da França, em alguns países, que até hoje ainda se paga a conta. E gera guerras civis, como da Ruanda, de consequências que do níveis de Segunda Guerra Mundial, assim, na minha opinião. E aí leva essa situação de uma sociedade que não consegue ter, por exemplo, um saneamento básico, uma disponibilidade de remédios, de prevenção básica, para conter um surto. E quem paga mais, infelizmente, são as pessoas que são vítimas desse desejo centralizador que tem que ter sobre o continente. E aí o povo africano é a maior vítima disso, na minha opinião. Eduardo? Oi. O Lucas já falou tudo. Não tem mais o que falar. Ô, Eduardo, se puder dar mute no microfone quando ele estiver falando, que eu ouvi uns sons de fundo. Eu não sei. Ah, beleza. Ouvir, eu não sei. Vou ficar atento aqui. Ah, e convém lembrar também o excelente trabalho de algumas instituições voluntárias no combate ao ebola. É muito importante relembrar isso. Eu esqueci. Teve o desenvolvimento até de alguns laboratórios, até o de Israel, se não me engano, de pesquisa, de combate à doença, de médicos que se inscreveram voluntariamente para ir lá, para tentar socorrer, para tentar solidarizar, fazer um trabalho. Tem um documentário da Vice norte-americana que é muito interessante sobre ebola, que o rapaz está acompanhando os médicos lá, e como que, é o que eu falei anteriormente, como que o trabalho voluntário e os próprios africanos, liberianos, a população local lá, quando... eles, por conta própria, estão arranjando formas de combater o ebola de forma muito mais eficiente. Por exemplo, o governo americano chegar lá, botar um tanto de tropa e dizer como é que a situação tem que funcionar. É bem interessante. Então, o documentário da Vice muito bom sobre o assunto. O que vocês acharam daquela ajuda que saiu noticiada do governo de Cuba ao ebola na África? Como é que um governo opera. Cuba não consegue resolver as situações alimentícias do próprio país. A crise em Cuba tem crise de alimento, crise na saúde, é crise profissional. Não é à toa que muito os salários são irrisórios, ridículos, o poder de compra é mínimo. Mas aí o governo vai com o dinheiro do cubano, gerado do trabalho do cubano, e vai repassar para supostamente resolver a crise na Ebola. Eu acho que primeiro o governo cubano tinha que pedir desculpas pelas invasões que socialistas que ele próprio financiou antigamente, na década de 60, de 70, na África. E isso até hoje o governo cubano não pediu desculpa, não, né? Tá em pé que foi muito massacre, alguns até direto pelo Che Guevara e pelas tropas cubanas revolucionárias, né? Que colocaram governos socialistas na África que trouxeram um prejuízo incrível para a população. Então, eu acho que Cuba é bem que o governo não consegue resolver o problema da própria população, que é uma população muito carente, e quer enviar recursos lá para a África. Eu acho que primeiro vamos dever olhar para o próprio umbigo e resolver os problemas internos, que é muito grave, são muito graves. Primeiro cuida de casa, né? Exatamente. É, isso me lembra um país aí que não tem portos, ou os portos estão todos destruídos e sucateados, mas que andou construindo portos aí, né? Pelo mundo. Bom, o próximo assunto, polêmico. Dia 8 de julho, a inflação acumulada do ano vai para 6,52% e estoura o teto da meta. Ah, não tem nada de polêmico nisso, não. É consequência natural. N coisas. Gasto excessivo do governo, máquina inchada, produção totalmente prejudicada, consumo prejudicado, e quem vai pagar a conta? É a gente. E é uma inflação, importante lembrar, maquiada. Uma inflação maquiada, porque o preço do combustível congelado, outros produtos também o governo segurou. Se não me engano, convém até confirmar os dados, a inflação sobre os alimentos nessa mesma época, na mesma data, por exemplo, que afirmava que a inflação era de 6,52, que era ultrapassou a meta em 0,02, era a inflação geral, sobre os alimentos era de 9%, ou seja, as necessidades básicas, principalmente do trabalhador e das pessoas de classe mais baixa, que é o quê? Que é a compra da cesta básica, que é questões de gasto com saúde, é onde que a inflação estava batendo mais forte, ou seja, o governo está omitindo dados, ou então está maquiando dados de inflação sobre produtos básicos. Entendeu? Ou seja, o trabalhador é a maior vítima da inflação. Ninguém é mais atingido pela inflação que as pessoas de baixa renda. Isso é muito importante lembrar. Ou seja, políticas governamentais mal sucedidas que geram inflação é o maior inimigo de pessoas de baixa renda. Sempre vão reforçar esse ponto. Eduardo, quer completar com alguma coisa? Nada. Bom, e para finalizar o dia... Desculpa. E para finalizar o mês de julho, vamos para o dia 30 de julho, que a Argentina não chega a um acordo e dá um calote na dívida pública. Ah, só tem uma frase sobre isso. Devo, não nego, pago se quiser. Fazer isso. Não tem mais o que colocar. É a festa dos líderes latino-americanos. Né? Nessa obra eu lembro do livro do Loza, que era a obra dele sobre os líderes latino-americanos. É isso. Os caras são fanfarrões. Literalmente fanfarrões do último estágio. Ninguém leva mais a sério. A Argentina, no início do século XX, era Europa na América do Sul, né? O pessoal falava. Era referência. Hoje é isso. Quais seriam os... Desculpa, pode falar. Entendeu? Então, tipo assim, a Kirchner é uma mistura ali de um peronismo com mais uma porrada de populismo ali que em certos setores, principalmente os sindicais ali, ainda tem um suporte e fica fazendo esse tipo de show. O Maduro, o Morales um pouco também, tem aquele do Equador também, são isso, os caras são fanfarrões. Devo não nego, pago se quiser. Aí o país perde toda a credibilidade, não chega investimento externo e a culpa depois é de quem? Do capitalismo, claro. Uhum. Isso, eu queria perguntar, quais são os maiores problemas de um país que não paga dívida? O mesmo problema de uma pessoa que não paga dívida. Você vai emprestar dinheiro para ela? Ninguém vai querer negociar com ela nem nada. A gente vai ficar lá, mofando. É o cara que compra fiado no boteco, na padaria, no supermercado. Numa hora o pessoal paga de entregar as coisas pra ele, né? Ninguém é bobo, né? Não, você fica com o nome sujo na praça, né? E bota sujo nisso. É, passando agora para o mês de agosto, já vamos para o dia 29 de agosto. Brasil entra em recessão técnica após 5 anos. É, isso. O PIB, na verdade, e aí eu vou ser sincero, que é algo. Lucas, que... deixa só. Lucas? Pode. Deixa eu completar aqui com a frase aqui do. Tá. O site aqui, que eu achei que é bem interessante. Com 2 trimestres seguidos de resultados negativos, o país entrou em um quadro que os economistas chamam de recessão técnica. Os principais impactos no PIB entre abril e junho vieram com recuo de investimentos de 5,3% na indústria e... Não, desculpa, li errado, calma aí. Com 2 trimestres seguidos de resultados negativos, o país entrou em um quadro que os economistas chamam de recessão técnica. Os principais impactos no PIB entre abril e junho vieram do recuo nos investimentos de 5,3% e na indústria de 1,5%. A última vez que o país entrou em recessão técnica foi no último trimestre de 2008 e no primeiro de 2009, durante a crise econômica mundial. Eu tinha um professor de direito empresarial. Ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava que você quer fazer um teste de sanidade numa pessoa, se ver se ela está em sã consciência. É se ela quer empreender ou não no Brasil. Se a pessoa decide empreender no Brasil, ele vai tornar em sã consciência dos seus atos. Isso é consequência das mesmas coisas que a gente repete, quase como mantra. O Estado inchado, é impossível você abrir um negócio no Brasil. Você demora entre 4 a 5 meses para cumprir toda a papelada, não sei quanto isso é difícil. Para fechar, então, o processo de falência, alguns chegam a 20, 30 anos. Para você contratar um funcionário, não existe flexibilidade nas leis trabalhistas, são complexas. Você encostou num cara, ele é empregador seu. A CLT... não tem como se cumprir ela a finco. Se você tentar comprar a CLT, você não vende, você não produz. Aí você imagina, se você prejudica quem gera recursos, qual que é a consequência disso? Os recursos não vão ser gerados. Não vai ter produção. E aí o que acontece? O PIB do Brasil é isso. E a gente, e quando, na minha opinião, quando a conta vir mais pesada em relação às estatais, o buraco vai ser maior. Porque as estatais, elas têm tampado muito os buracos do governo brasileiro. Tipo, é igual o negócio, a indústria está estagnada. Pô, ninguém quer produzir aqui, não adianta. O comércio está vendendo menos. E a consequência, e a inflação vai comer cada vez mais. E ainda tem a falta de credibilidade no mercado. O Brasil não paga e o Brasil é corrupto. Se o Brasil não paga e o Brasil é corrupto, fica complicado o investimento de fora vir. Se o investimento de fora não vem, e aqui a gente não consegue gerar recurso, a consequência é isso. E vamos ver, né? O Levi tem uma bomba na mão aí, eu não sei até que ponto ele vai ter coragem de peitar e ele vai ter autonomia para mexer em uma das coisas, mas eu creio que ele não vai conseguir fazer muita coisa, não. Porque tem muito bezerrinho para mamar em pouca teta. Então a coisa, eu acho que vai ficar um pouco feia esse ano. Ele vai tende a piorar essa recessão. Eduardo? Oi. Ah, o Lucas tá falando tudo, velho. Bom, então, vamos deixar pro Eduardo falar agora, esse daqui do setembro. Tranquilo. No dia 19 de setembro, o IBGE admitiu erros graves no PNAD de 2013. Deixa eu ler aqui. Um dia após anunciar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é o PNAD, de 2013, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, corrigiu os dados de desigualdade. Inicialmente, a pesquisa informava que a desigualdade de renda proveniente do trabalho havia aumentado, quando na realidade ela diminuiu. Índices de analfabetismo e de anos de estudo também foram afetados. Em entrevista coletiva no Rio, a presidente do Instituto, Vasmalha Bivar, eu acho que é assim que pronuncia o nome dela, pediu desculpa por erros extremamente graves. Podemos aqui discutir qual é a credibilidade, né, que o IBGE tem, sendo um órgão do governo, e o governo aí tendo tantas falhas, tantos erros, precisando de tapar buraco para todo lado. Qual seria a opinião de vocês quanto a isso? Gente, eu sei que é muito número, mas são números. É assim, IBGE faz pesquisas, aí pega altos números, junta tudo num bolo, faz aquelas tabelas lá e começa a contar, certo? É conta. E aí o cara chega, depois de uma pesquisa, vê, esses dados são de 2013, né? E publicou em 2014 os dados de 2013. Esse tempo todinho fazendo estudo e chega no, em resultados errados. Como é que o país tem um grande instituto de geografia e estatística e consegue fazer um erro tipo simples que um graduando poderia fazer, assim, uma equipe de graduandos poderia fazer? Principalmente onde o governo tem mais interesse, né? Engraçado ver isso. Onde tem mais interesse? No analfabetismo, na população desocupada e, que você falou mais do que, Bolsonaro? No desigualdade, né? Isso, na desigualdade, De salários, é. Pois é, tipo, você espera, você tem um ano para fazer um levantamento e solta ele com cheio de erros. A gente viu isso depois também nos outros institutos aqui no Brasil, no mês seguinte, não foi? Que a gente vai falar logo agora. Nas eleições, a gente via as pesquisas, enfim, a pesquisa de antes dos governadores deu tudo errado, do presidente deu tudo errado, enfim... A estatística no Brasil parece que não funciona. E se a gente for falar de estatísticas, tem uns dados bem interessantes, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que o analfabetismo aumentou, a concentração de renda aumentou também nos últimos anos, o dado de desemprego é totalmente maquiado, quando você vai pegar os reais dados, considerando as pessoas que estão inativas, ou seja, o governo, a pessoa que está procurando emprego, ela não está desempregada, ou seja, só está desempregado quem está procurando, quem não tem um emprego, está procurando emprego. Se o cara está na casa dele e fala assim, ah, não vou procurar emprego, será por qual motivo? Ele não está desempregado, ou seja, né, é um dado maquiado, ou seja, o desemprego é muito maior do que realmente se fala aí. Os dados da inflação também são maquiados, ou seja, o Rothbard falava disso, que o governo, ele tem por essência também essa questão de querer maquiar sempre os dados a seu favor. E quando a gente faz uma análise mais fria, comparando os números reais, a gente vê que aquela propaganda de que o atual governo é um governo social, a coisa cai bem por terra. E, na verdade, tem se mostrado bem o contrário, que é um governo que sobrecarrega as classes mais baixas, é um governo que não oferece condições básicas às classes mais baixas, como ele mesmo gosta de propagandar, é um governo que das poucas medidas que tem um pouco de eficiência, são medidas tiradas de economistas liberais, como a questão do voucher, por exemplo, se repassar uma conta em dinheiro, quando o próprio governo admite que ele não tem condição de ele mesmo distribuir os recursos. Ou seja, é um governo que tem que maquiar os números, porque os números reais vai contra toda a propaganda dele, que é uma propaganda muito cara, por sinal. Ninguém gasta mais propaganda no Brasil que o governo federal. Então, além de ser o órgão que mais gasta com propaganda, ele também se dá o trabalho de maquiar estatísticas, ou seja, talvez seja o grande adversário da população, do nosso em geral, é o governo, porque de todos os lados o armamento dele de manipulação é pesado. E esse é um exemplo, essa maquiação de dados do IBGE, eu sinceramente, eu desconfio muito da idoneidade do IBGE, porque não tem condição, igual o Eduardo falou, a estrutura que o Instituto tem, cometer erros bizarros, igual o IBGE cometeu, tanto nas pesquisas de extensão de voto, tanto nesses levantamentos de dados, que quando um instituto privado, que não tem ligação com o governo, mostra um número totalmente diferente, que derruba como eu falei, infinitas propagandas que o governo gosta de fazer. Então eu acho bem questionável aí se além de gastos com propaganda, o governo estaria também pegando grande parte do seu recurso para manipular a estatística. É uma piada que o governo do Partido dos Trabalhadores mente sobre quantos trabalhadores realmente estão trabalhando. Exatamente. Exatamente. É, o pior inimigo do governo são os fatos, né? A verdade, os números. E já que o governo quer continuar no poder, quer continuar propagando a verdade deles, então eles têm que maquiar esses números de alguma forma. E é engraçado que eles usam um órgão estatal para isso, né? Então você é obrigado a usar as estatísticas que o governo dá para saber as informações do governo. É um pouco contraditório, né? Se você for pensar, ainda mais num governo que faz tantas balelas quanto o nosso, né? Bom, outubro de 2014, dia 26, a Dilma foi reeleita presidente do Brasil. Minha nossa, a época mais insuportável desse ano, isso. Você não podia sair na rua, a galera só falando disso o tempo todo. Antes dela ser eleita, no caso, a eleição como um todo. No, na própria internet, não se falava de outra coisa, já tava aquele abuso impossível, assim. É, a gente teve, junto com isso, um pouco antes disso, teve a queda do avião do Eduardo Campos, não foi? Também. É, que, no meio de uma tragédia, aí surge Marina, volta, e começa a crescer os votos dela, depois desce de novo. Foi uma doideira, foi uma doideira. O Brasil ficou louco, louco, totalmente louco. E, pra fechar, no final, foi a pior das opções, né? Assim, acho que pior que Dilma, só a Luciana Genro. É, e, no fim, foi aquela coisa, né? Acho que foi o quê? 1% de diferença, 2%, não lembro, no final. É, de diferença, pra você ver que, mesmo com toda essa propaganda, toda essa, que o Lucas estava falando antes, toda essa maquiação que o governo tem de fazer toda uma luta cultural e convencer as pessoas que o PT é com os trabalhadores, sei quê, ainda ficou muito próximo, muito próximo. Não que a Aécio seja um bom candidato, né? Mas melhor que a Dilma não é difícil ser. É, só para complementar o que você estava falando, foram 48% para o Aécio e 51% para a Dilma, né? Dá uma diferençazinha de 3%. E o avião do Eduardo Campos caiu no dia 13 de agosto. Igual eu falei anteriormente, eu gosto um pouco de política, assim. Eu acho interessante assim, estudar o que leva um determinado número de pessoas a votarem em X candidatos, como é que se faz esse jogo político, e melhor ainda, como é que se faz o marketing do jogo político. E isso eu bato isso na tecla sempre. O PT, o marketing do PT é nível europeu e norte-americano. É nível democratas nos Estados Unidos, é nível Labour Party na Inglaterra. Os caras são estruturados, profissionais. É outro nível, gente, é outro patamar. É, assim, eu fico assim, chega a dar dó dos marqueteiros da oposição perto dos marqueteiros do PT. Assim, o pessoal, eles sabem pegar determinado fato da oposição e explorar aquilo até o último fiapo e usar aquilo a seu favor. É aula de Alins pura. O exemplo do aeroporto do Aécio. O aeroporto do Aécio, qual é que é a questão que o Aécio beneficiou, supostamente beneficiou um parente dele com a questão do aeroporto, que aqui em Minas foi 15 milhões de reais. Gente, numa boa. Se você vier aqui em Minas Gerais, você vai encontrar tranquilamente, dos 800 municípios que a gente tem aqui no estado, uns 600 municípios têm prefeito fazendo a mesma coisa, de todos os partidos. Isso é a lógica do poder. É puramente a lógica do poder. Agora, a forma como o PT consegue explorar isso, e a forma como o PSDB consegue explorar, como que o PT manipula o poder, você vê ali uma aula de marketing que, assim, que eu não sei se a oposição, se algum determinado grupo político vai saber algum dia fazer melhor do que o PT. Que até porque o PT está muito desgastado, vai fazer 16 anos de governo, né? Mas eu acho que essa reeleição da Dilma foi, assim, aula de marketing político. Quem estava ali querendo aprender como conquistar votos, assim, você conversa com as pessoas assim, que votaram na Dilma, você percebe que claramente ali, a jogada de marketing é muito inteligente. de como fazer um fato do Aécio ser muito maior do que ele realmente é, e minimizar os fatos do PT do tipo, a Dilma faz um show, tipo assim, se você for pensar, é muito engraçado. Era num debate, falar assim, não, que eu mandei investigar os casos de corrupção. Isso é um absurdo. Assim, é um absurdo jurídico, é um absurdo teórico, e a ideia vende, entendeu? A ideia vende, tipo assim, no meu governo, a Polícia Federal tá investigando. Tipo assim, você vê como é que você pega uma situação desfavorável e joga a seu favor. Eu acho que o PT é uma aula assim, que qualquer político ali tinha que pegar, qualquer um que tem interesse em marketing ali, perder com os caras, são bons, são muito bons nisso. Não é à toa que tá aí, vão pegar o quarto mandato na presidência. E se deixarem, vai estender quinto e sexto, enquanto o pessoal não ter uma aula de como conquistar votos. Não tem jeito, certo? Política é um jogo de poder, ponto final. Não tem, não vou aqui ficar fazendo um debate teórico, de tipo assim, ah, não, o Aécio é menos pior que a Dilma é menos pior que a Aécio. Tanto que a Dilma sumiu e já tá fazendo várias medidas que era meter o pau no Aécio, falando que o Aécio ia fazer. Ela sumiu, já botou em prática, porque sabe o que tem que fazer para se manter no poder, sendo assim, sendo bem pragmática, não, largando um pouco a ideologia dela, sendo bem pragmática, ela sabe que se é um cortagasto ali, ela sabe que se ela não segurar os tributos, fizer uma reforma tributária ali, cortar os benefícios para tentar cobrir o gasto da Petrobras, que ela está cortando benefícios para cobrir os gastos da Petrobras, se ela não fizer isso, é uma história. Então ela ia ser pragmática de qualquer jeito. Era como que ela vendeu o pão dela. E ela vendeu bem o pão dela, né? Fazendo vítima de ditadura, coisa que ela nem direito foi. Ou seja, a reeleição da Dilma foi a reeleição do partido que tem o melhor marketing. E ponto. E nisso o PT continua indestrutível no Brasil. É isso que você está falando. O marketing do PT foi tão forte que a gente hoje, depois dela ser eleita e essas nomeações, tudo contra o pessoal. Não, todo mundo que votou nela, todo mundo assim, mas a maior parte votou nela. Vendo as nomeações, não deve estar gostando, mas mesmo assim, a infiltração do marketing do PT é tão grande que a galera toma um discurso de que, não, mas vai, o motivo vai aparecer, ou não, é isso que tem que ser feito mesmo. A galera que discorda, claramente, muda o discurso para estar alinhado com o partido. É tipo, impressionante, assim, pessoas normais. Tem um amigo daqui de Recife que explica que o PT, na época da eleição, e passando agora para essas nomeações, ele faz uma certa abdução no cérebro das pessoas. As pessoas viram um exércitozinho que vai atrás e repete o que o partido quer. Para depois voltar no meio do mandato, na próxima eleição, aí tira de novo. Porque é impressionante. Eu vejo na minha família isso. O pessoal falando, você fica, nossa, eles estão discordando, mas eles não querem discordar do partido. É um time de futebol, quase. O que assim, a gente pode ver de positivo. Vários fatores. Essa eleição que o PT mais sai desgastado, é um partido que hoje está na mão do PMDB e da base aliada, e a base aliada, tirando talvez o PCdoB, não é tão ideologizada igual o PT é, igual muitos integrantes do PT são. Então o PT está na mão desse pessoal, principalmente do PMDB. O Congresso é totalmente do PMDB e vai ser pelos próximos 4 anos. E a oposição, tem alguns blocos de oposição que estão mais fortes que antes da eleição. Então eu acho que o PT ele se desestruturou muito. Eu não sei como que o partido vai tomar as rédeas de volta. Não sei como que ele vai fazer isso. Tem alguns chutes, como por exemplo no judiciário, porque até o final desse governo de 4 anos, a Dilma vai escolher os próximos ministros do STF, ela vai ter 10 ministros indicados pelo PT dos 11. Então, ou seja, você ter o judiciário ali todo indicado por você é uma excelente forma de controle. Só que eu não sei como é que o PT vai lidar com o legislativo. Porque de ficar distribuindo favor, igual ela fez ali agora na manobra fiscal, para ficar distribuindo verba para deputado, para poder aprovar emenda, você pode até fazer isso, mas é aquilo que eu falo, quando tem mais bezerra do que teta pra mamar, numa hora dá errado. E o PT sabe que pra se manter no poder, vai ter que cortar gasto. Porque eu vou até deixar isso um pouco mais pro próximo tema nosso, que eu já vi que é sobre conta pública, que a coisa tá feia. Então também ficar distribuindo favor quando não tem dinheiro, eu não sei. Mas também, é aquilo que eu falo, eu não sei o que o PT vai fazer, mas eu acho que ninguém é melhor no Brasil pra se manter no poder que o próprio PT. Mas eles vão ter que se reinventar nesses 4 anos aí, que a coisa também não tá bonita pra eles não. Opa, desculpa, desmutei o microfone. Deixa eu ver qual que é o próximo. A gente falou agora das contas públicas? Não, né? Vamos não. Lá, então. Bom, agora, dia 31 de outubro, as contas públicas têm o pior resultado da história. Neste ano, o governo acelerou os gastos públicos, mas a arrecadação federal não registrou o mesmo crescimento. Com isso, em setembro, um déficit primário, que é as receitas menos as despesas, sem contar os juros da dívida pública, de 20,39 bilhões. O pior resultado, não apenas para setembro, mas para todos os meses da série histórica do Tesouro Nacional, que teve início em 1997. É aquilo que eu estava falando antes, depois o Eduardo pode até complementar. O governo achou que o dinheiro era infinito, né? O governo é keynesiano demais, achou que o dinheiro era infinito. E até o dinheiro para distribuir para a companheirada numa hora acaba, e está acabando. E o buraco é muito grande. Eu estava vendo, teve um depoimento lá no, daqueles, entre as delações premiadas, que tem um rapaz para lugar. Que ele falou que nenhum prefeito, que não tem uma cidade, por menor que seja, no Brasil, que se aprova qualquer projeto sem molhar a mão dos políticos. Ele falou que você não coloca um paralelepípedo numa rua sem molhar a mão do político, sem fazer favor político. E o cara falou, não tem cidade no Brasil que isso não acontece. Ou seja, um sistema completamente corrupto. Um sistema que o dinheiro vai embora assim, pelo ralo. É um sistema de empresas que emprestam dinheiro para quem não pode pagar, para poder cobrir, como por exemplo os bancos, a Caixa Federal faz muito isso, empresta dinheiro para quem não pode pagar, gastos absurdos. Um exemplo também, voltando à própria Caixa Federal, o futebol brasileiro está numa crise econômica, tipo, acompanhando o país, ou seja, os clubes não conseguiram patrocínio. Se você observar, 8 clubes da Série A tinham patrocínio da Caixa Federal, ou seja, a gente está patrocinando o salário de jogadores milionários. E a Petrobras, um rombo gigante. Petrobras vai ser processado nos Estados Unidos, vai ser processado aqui no Brasil em peso. Correios, vai explodir no Correios também. Eletrobras, que é teta do PMDB. PMDB distribui carro naquilo dali, igual à vontade. Você tem a sede do PMDB, você tem carro na Eletrobras. Vai pesar a conta também. Ou seja, numa hora chega, gente. Difícil produzir. E tá ali todo mundo só aproveitando. Uma hora vem a ressaca, né? Toda festa, quando você exagera no álcool, né? Na diversão, no outro dia tem ressaca, né? Agora acho que tá chegando a ressaca. Nos próximos 2, 3 anos a ressaca vai ser brava. Nessa questão até que eu até falei no meu Facebook na época das eleições, que eu achava até melhor que a Dilma ganhasse, ou até que eu não via tanta diferença entre o Aécio e a Dilma. Não que eu goste do Aécio, mas se ele entrasse, essa ressaca bem que você falou, iria cair nas costas dele. E aí iriam dizer que, sei lá, como dizem os petistas, né, o pessoal da esquerda diz que o Aécio era de direita, né? Então iria falar que a direita... Os sociais-democratas são culpados pela recessão e todos os problemas que nós vamos passar aí nos próximos anos, né? 2015, 2016. Eu não acho muito isso, Rafa, porque, igual eu falei, esses líderes populistas, eles têm como característica um marketing muito forte e eles sabem como ninguém jogar a culpa nos outros. Por exemplo, os meus amigos petistas, que eu conheço, que são militantes petistas, eles já associam essa crise da Petrobras a uma julgada do mercado internacional. Para quê? Para que as ações da Petrobras baixem, os bilionários, segundo eles, os donos das grandes corporações, comprem as ações da Petrobras a preço baixo, que, segundo esses militantes, os próprios que desvalorizaram a estatal no mercado internacional para que caísse e eles pudessem comprar as ações mais baratas, depois eles valorizam a estatal, e aí com as ações aí em cima eles revendem. Ou seja, inventar desculpa, esses caras são bons. O Maduro está aí até hoje. O país não tem papel higiênico, mas o cara está lá. Então, eu acho que essa questão não é tipo assim, ah, bomba estourar no colo da Dilma. Ela passa para o mercado internacional, é culpa do FMI, é culpa do capitalismo, é culpa do Adam Smith, é culpa dos Estados Unidos, é culpa do Obama. Não falta gente para colocar culpa. É culpa do paulistano, você inventa gente para colocar culpa. A questão é o seguinte, é um momento, igual a gente está pautando aqui um debate liberal. Nós temos um momento muito especial no Brasil para difundir as ideias liberais. Porque nós temos estatais, agora sim, de forma claramente ineficientes, porque antes eram maquiadas. Agora não tem como, não tem maquiagem mais que desfaça a ineficiência dessas estatais. A corrupção também não tem como maquiar mais. A roubalheira, idem, a ineficiência, mesmo funcionários honestos, gestores honestos, mas a ineficiência na gestão, como a gente percebe muito bem, o próprio caso da Petrobras, além da corrupção, é muito ineficiente na gestão. Essa ineficiência da gestão, ou seja, espalhar ideias de liberdade, fazer esse comparativo, mostrar um setor não regulamentado sobre um setor na mão do Estado, a consequência negativa, e principalmente sempre pautar nisso, repetir isso como mantra, quem paga a conta é a gente. Quem vai pagar a conta da ineficiência, da roubadeira, do desvio, da má gestão, é o contribuinte. Contribuinte uma ova, né? A vítima da coerção dos seus bens e recursos. Então, eu acho que o momento está muito especial para difundir as ideias liberais. Porque não se consegue mais maquiar como que as estatais são inimigas do povo brasileiro. O momento é esse, assim. A ideia do que eu tinha falado, assim, pode ser meio maluca, mas eu imaginava que se, no caso, a Aécio ganhasse, o marketing deles ia ser tão forte, dizendo que a culpa é de todos que ganharam, menos deles, que provavelmente nas próximas eleições de 2018, né? 2018? Isso, 2018, eles iriam, o PT ia vir com mais força ainda, entendeu? Para mim isso não ia fazer muita diferença. Tipo assim, a União Soviética ficou 50 anos no regime, né? E 50, 60 anos de falhas econômicas, de desastres sociais, e os caras continuaram no poder. Então, tipo assim, né? O Partido Comunista Chinês também, um excelente exemplo. Os caras são responsáveis pelo maior desastre de fome na história da humanidade, talvez assim, 30 milhões de mortos, assim, por medidas estúpidas de destruição de comida, de distribuição de terra, então aí até hoje, tipo assim, não leva a culpa. Então eu acho que esses caras são muito pragmáticos, marqueteiros. Eu sou mais da ideia de que o momento agora é atacar não o partido em si, mas toda a estrutura de como ela opera. Eduardo, tem alguma coisa para completar? Nada, vamos próximo. Bom, então vamos para o mês de novembro. Agora uma coisa um pouco mais leve, entre aspas. No dia 1º de novembro, as multas sobre ultrapassagens ilegais sobem até 900%. E teve algumas outras multas também que aumentaram, mas não foi tanto. Essa foi a multa que mais aumentou. É o 13º do Departamento de Trânsito, né? Os caras precisam garantir. Chegando Natal, assim, aí é a bolsinha, né, galera? Tem que entender isso, né? Você acha que é fácil? Porque como é que o cara vai comprar o PlayStation 4 pro filho dele, se ele não fizer esse tipo de coisa? Então a gente vai fazer o quê, né? Aí tem até uma imagenzinha muito legal, que é de um carro, se não me engano, da Polícia Federal, ou da Polícia Rodoviária, fazendo uma ultrapassagem legal. Aí tem lá, e a legenda fala assim, então agora eu vou pagar 1915 por fazer esse tipo de ato, entendeu? Tinha foto da Polícia Rodoviária fazendo a ultrapassagem legal, né? Tipo assim, é piada, não tem eficiência isso, não vai tornar o trânsito mais seguro, porque melhorar a estrada que é bom nada, né? As estradas no Brasil é que é desastre, né? Então, pra mim é balela. Acho que a população mesmo já sabe que você é balela e sabe que você é uma máfia. E, bom, não tem mais o que colocar, pelo menos de mim. Se o Eduardo quiser contar alguma coisa. É bizarro porque esse tipo de incentivo é uma cegueira. Digamos assim, um cara faz uma ultrapassagem legal, que é o quê? Uma coisa muito simples no trânsito, simples, digamos assim, e vai receber uma multa, certo? Se a multa for... Ninguém vai pensar assim, ah, vou ultrapassar aqui porque a multa é só 300 conto. Tá ligado? Ninguém, se a multa já é alguma coisa, a pessoa não vai fazer isso. Ou vai fazer ignorando a coisa. É, aumentar a multa não vai mudar o incentivo, ou, enfim, a favor ou contrário do cara fazer isso ou não. É, isso entra em um monte de leis com alguns agravantes também. Por exemplo, agora há pouco teve aquela lei, mudando um pouco mais aquela lei do feminicídio. Que se o cara mata alguém, ele vai 20 anos preso, mas se ele matar uma mulher, ele vai 30. Velho, quem vai 20 não vai pensar, vai mudar de ideia, porque vai 10 a mais. Já vai acabar a vida do cara ali. Esse aumento numérico das penas ou das multas não vai fazer a pessoa deixar de praticar o ato. Não, e aquela questão, qual é o objetivo? Vamos supor, vou aqui na melhor, vou tentar aqui ser o mais assim, solidário possível com os órgãos de regulação do transporte. Eu vou supor que todos os reguladores estão bem intencionados, estão realmente preocupados com o alto índice de acidente nas rodovias brasileiras, por ultrapassagens irresponsáveis, os motoristas. Gente, pera aí. Se o cara quer resolver esse problema, faz uma pesquisa em países onde o índice de acidente é baixo, em rodovias onde o índice é baixo. Tenta entender por quê, buscar a causa. Aí tu vai perceber que, por exemplo, em rodovias privatizadas nos Estados Unidos, você tem 4 ou 5 vias e uma via de tráfego rápido. Ou seja, o asfalto está perfeito. Aí tu chega aqui no Brasil, uma via só, vai e vem, o asfalto péssimo, visibilidade nenhuma, o cara fica preso atrás de um caminhão, não tem uma pista própria para os veículos mais pesados, que vão mais devagar poderem andar, não tem estrutura para construir isso, não tem interesse público para construir isso, o que eu vou fazer? Eu vou punir o cara que, diante dessa situação, se vê cercado de tentar chegar mais rápido no seu objetivo de fazer uma ultrapassagem responsável. Ou seja, a irresponsabilidade, ela tem também claro que o indivíduo, ele tem que assumir suas responsabilidades e o valor da vida dele, de quem que ele está levando ali no carro e de quem que ele pode colidir. Mas a infraestrutura precária, totalmente assim, atrasada, é um fator assim, fortíssimo nos acidentes nas rodovias no Brasil. Aí você propõe algo assim como tirar isso da mão do Estado, colocar na mão de quem vai ter realmente eficiência para produzir isso. Vem aquele velho discurso que o pedágio é extorsão, não sei o quê, mas aí você pagar o IPVA numa estrada que você nunca vai usar, é justo, né? É complicado, você não ataca a causa do problema. Ou então, eu não sei se vocês conhecem aqui em São Paulo, a Avenida Marginal e a Radial, né? São as principais avenidas aqui da cidade de São Paulo. E aí vem o nosso prefeito aqui, Haddad, falando que vai diminuir o limite de velocidade de 90 km por hora para 70 km por hora na via expressa, e de 70 por hora para 60 por hora nas locais. E porque diz ele que assim vai diminuir a quantidade de acidentes. É uma forma de tratar um sintoma, mas não olhar direito a qual é a causa, né? Qual é realmente o que está causando acidentes. Não, é uma cegueira completa que o cara... Veja só essa diminuição numérica que ele falou aí, se você dirige, você já sabe que isso não muda nada. Você mudar de 70 para 60, qual é a grande diferença que vai fazer não estou dizendo na colisão, não sei, talvez a colisão seja diferente, mas contra o carro e tal. Mas a sua reação, qual vai ser a grande... Oh, meu Deus, a 70 eu vou bater e vou morrer, a 60 eu vou ver e vou frear. Isso não existe, a diferença é muito pequena. É, com certeza, a diferença de 60 para 70, até mesmo para 90, eu não vejo tanta diferença assim, eu não acho que vá diminuir realmente os acidentes. Até porque a grande maioria dos acidentes acontecem com carros que não estavam abaixo do limite de velocidade, os carros estavam acima, bem acima do limite de velocidade. Então é uma forma muito ruim de medir, e de saber realmente o que está acontecendo. Na minha opinião, eu acredito na indústria da multa. Quanto menor o limite de velocidade, obviamente, vão arrecadar mais multa. Parece também ser, além disso das multas, O Haddad tem essa de ser o prefeito legal, bonzinho, se que estou me preocupando com as pessoas. Acho que tem muito digamos assim, da continuação dessa imagem dele de se preocupar com as coisas, sabe? É, além das multas, enfim, além da cegueira natural do sistema. É, passando para o próximo assunto, no dia 5 de novembro, após 10 anos de queda, o número de miseráveis no Brasil voltou a crescer. Isso daí é manipulação da mídia elitista, não tem condição. Né? Se a mídia golpista está lançando isso, não tem condição. Né? Deixa eu só ler aqui, Lucas. Só ler aqui os números. Tá. Depois de uma queda na miséria, o número de brasileiros em condição de extrema pobreza voltou a subir em 2013. O país tinha 10,08 milhões de miseráveis em 2012, contra 10,45 milhões em um ano depois, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPEA. O aumento é de 3,7%. Em resposta, o governo pediu que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, analise os dados do IPEA, já que outros índices teriam mostrado queda na pobreza extrema. Então, resumindo, o IPEA disse que a pobreza extrema aumentou, e aí adivinha, o governo usou um órgão estatal para ir lá reavaliar aqueles números que o IPEA trouxe, né? É aquela coisa, né? Você entregaria um currículo seu numa empresa falando mal de você mesmo? Obviamente que não, né? Não, isso é um absurdo. Que isso, cara? Já imaginar que o governo, que esse governo, que o número de pessoas de baixa renda, de pessoas com pouco acesso a produtos básicos ia aumentar? Como assim, pô? Esse governo oferece uma saúde da melhor qualidade para as pessoas de baixa renda. E educação, então? Pô, claro, a pessoa para produzir, para poder ser empregada, para poder adquirir renda, ela precisa de conhecimento. A educação no Brasil é um exemplo. A pessoa de baixa renda no Brasil, graças a esse governo, tem acesso à melhor educação possível. É um exemplo. E o saneamento básico, então? O Brasil é referência mundial de saneamento básico. Ou seja, no Brasil, qualquer cidadão tem um saneamento básico da melhor qualidade. Ou seja, ele não está exposto a doença, ele não está exposto a produto contaminado. Ou seja, eu sinceramente estou espantado com esses dados do governo. Ainda bem que o órgão estatístico do governo vem para me dizer que esses dados estão errados, né? O Jorge Joel, nessas horas, treme no seu túmulo, né? Porque é um show, é um show, é um circo, é verdadeiramente um circo. E o Partido dos Trabalhadores, e eu sempre vou falar isso, é o maior inimigo dos trabalhadores. E o trabalhador brasileiro é vítima de políticas estatais vergonhosas em questão de saúde, em questão de educação, em questão de tratamento básico, em questão de segurança. O pobre hoje é vítima no Brasil de políticas tanto de combate às drogas, tanto de policiamento, que são vergonhosas, que é literalmente opressora com as classes mais baixas, e o governo faz um show de circo, né? Eu nem vou falar a expressão pôr em circo, porque já vai parecer que é clichê, mas esse governo tem uma conta muito grande para acertar com os pobres, porque não resolveram a vida deles, se tornou as classes mais baixas mais dependentes de recursos estatais, inibe o crescimento de quem quer empreender, de quem quer começar um pequeno negócio, de quem quer tentar alguma coisa na vida, e a conta está aí. Ou seja, eu sempre vou insistir nessa tecla. Políticas governamentais fracassadas, as maiores vítimas são as pessoas mais carentes, tanto de renda, tanto de educação, tanto de outros recursos básicos. Eu não tenho mais nada para colocar sobre o tema. É complicado, porque se isso fosse na base do almoço grátis, porém que não existe, ainda seria somente ruim. Mas o pior de tudo é que se tira o dinheiro da galera, dos mais pobres, principalmente, o peso dos mais pobres é maior, e não se faz para eles. Ou seja, não é só não fazer, você ainda rouba os caras para dar para as grandes empresas amiguinhas do governo, para favor político aqui e ali. É tipo, o governo vira novamente o Robin Hood e as avessas, né? sai tirando dos pobres, de todo mundo também, mas a carga maior dos pobres, deixa a galera mais pobre, cresce o número de miseráveis, e tá nem aí. Agora, o marketing sempre tá rolando, né? É, tornou os mais pobres mais dependentes do governo, mas ao mesmo tempo tributou muito mais os mais pobres e colocou todo o peso da carga tributária em cima deles, né? Então, quando você pensa que o governo está lá ajudando os mais pobres, tornando-os dependentes das ajudas estatais, do assistencialismo, ele, na verdade, está dando um real com uma mão e tirando 10 pela outra. Exatamente. Bom, passando para o próximo assunto, dia 8 de dezembro, o dólar chega ao maior valor nos últimos 9 anos. Chegou a quanto? Deixa eu ver aqui. Com um dia abaixo do volume de negócios, a desvalorização do petróleo motivou uma operação de saída de recursos, que teve como resultado forte avanço da moeda e meio ambiente externo desfavorável. O dólar chegou a R$2,76, o maior valor desde 2005. E vai subir mais, eu acho, né? Voltando à questão do marketing, já vira aquela coisa do tipo assim, ah não, é só o playboy de classe média alta que está preocupado com isso, que agora ele já não pode mais gastar com a Lacoste Miami. Tipo assim, eu já tô vendo, isso já tá turbinando na minha timeline. Já começou esse tipo de comentário sem nenhum sentido. Tipo assim, aquela bem lógica do Bastiat, assim, o que veio que não se vê. Ou seja, o aumento do dólar faz investimentos de estrutura, volto a repetir, estrutura básica, que poderiam vir do exterior, se afastam, fica caro importar qualquer coisa, ou seja, se a gente não consegue produzir, e muita coisa a gente não consegue produzir, no Brasil, um dos países mais difíceis do mundo para se importar qualquer coisa, se torna mais complicado ainda, a receita está aumentando a fiscalização sobre qualquer produto que chega de fora, ou seja, é uma bola de neve. Mas aí é a velha questão de marketing que vai voltar e fala que o único prejudicado nisso é o cara que vai para Miami comprar camisa. Ou seja, isso, parece que muitas pessoas não têm um entendimento de todo o buraco que isso deixa no cenário macroeconômico. Afasta as indústrias internacionais, aumenta o preço dos produtos de fora, dificulta o produto nacional. Muita gente acha que facilita, que deixa o produto nacional mais competitivo. Eu vejo por esse lado, muito do produto nacional precisa de peças ou conteúdo internacional, de algo que vem para ser importado, ou seja, e acaba prejudicando a qualidade do produto nacional e, principalmente, inibe o consumidor brasileiro de ter acesso a um produto de qualidade, porque se o Brasil não consegue, se a indústria brasileira, ou então o comércio brasileiro não consegue vender um produto ou serviço de qualidade, a gente fica preso ao produto nacional, porque o produto internacional alcança um preço inatingível, ou seja, é a Coreia Nortização do Brasil. Caramba, eu gostei do termo, vou usar mais vezes, Coreia Nortização do Brasil. Eu gostei desse termo também. Só como falta bonito, a Dilma, né? Fazer o corte do Caigão de um A1, o cabelinho dele, já viu o corte de cabelo dele? Ela podia fazer, né, porque a sopa ridícula já usa, né? Nossa. A roupa já tá parecida já. O brasileiro aqui já não consegue ter produto, já não consegue produzir, e o que produz ainda produz caro e mal feito, e aí as pessoas ainda não entendem, né, que com essa aumenta do dólar, não é só a viagem internacional, não é só a compra de artigos no exterior, né, é muito mais do que isso, né, a produtividade do indústria nacional foi pro espaço, né. Não, com certeza, o que eu falei, a consequência disso é um efeito bola de neve que vai atacar todos os setores econômicos, todos, e o governo também, ele torrou a reserva de dólar, é muito importante isso no Brasil, ele, tem uma reserva muito fraca de dólar hoje, porque ele gastou tudo para poder segurar o dólar. Ou seja, mais uma vez o governo tentando controlar o câmbio. É muito importante, assim, talvez um economista vai poder falar muito melhor do que... Não, vai poder não, com certeza vai falar muito melhor do que eu nisso. Vai ser questão do câmbio. O governo tentar ser o chefão do câmbio, né? Dizer quanto o câmbio vai, quanto que ele tem que ir, até quando, em tal mês, em tal data, não funciona. O governo tentar regular o câmbio é furada. Bom, e passando para o último assunto desse podcast, e que na verdade a gente depois vai fazer um podcast inteiro dedicado só sobre esse assunto. Mas vamos dar uma apresentaçãozinha nele agora. Os Estados Unidos e Cuba retomam relações após 53 anos, o fim do embargo. Pode começar. Bom, cubano, né? Bom, pros cubanos, pô. Não tá um negócio super fechado lá, a galera fugindo, a gente vê aos montes a galera chegando em bote. Se retoma, acho que nem foi aprovado ainda, só teve a conversa, já teve pronunciamento de Cuba, mas acho que tem que passar pelos processos nos Estados Unidos. Mas se isso vai fazer os recursos, enfim, dos Estados Unidos e produtos chegarem lá, é bom pros cubanos. Uma galera pode dizer que o regime socialista venceu, não sei o que, blá, blá, blá, aguentou esse tempo todo. Isso mostra a vitória. O Obama não deveria estar fazendo isso, velho. Eu não vou me importar com o país, eu vou me importar com as pessoas. Se isso vai melhorar a vida delas, é isso que tem que ser feito. Esse é um tema que eu gosto muito. Eu tenho assim, que realmente, assim, até, Rafael, se eu pudesse, eu queria poder ter a honra de poder participar de um podcast específico sobre esse embargo. A questão é a seguinte, o que aconteceu é que houve uma ruptura, tanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil, assim, é mais em questão de palpite, né, porque nisso, na nossa economia, não tem muita influência. Lá nos Estados Unidos é mais uma ruptura, talvez é muito dentro da oposição, que alguns republicanos, a maioria foi contra, enquanto alguns poucos posicionaram a favor, como o Entol. É uma coisa muito simples, esse papo de que, não, é a vitória do regime. Eu vejo isso muito, algumas águas conservadoras tentam vender essa ideia do tipo, não, porque isso não vai acabar com os castros. Mas quem disse que isso é para acabar com os castros? Eu acho que, cara, acima de tudo, o governo americano dizer para uma multinacional, para uma empresa norte-americana, para que ele tem que vender, é inconstitucional nos Estados Unidos. Entendeu? Fere princípios de liberdade econômica da Constituição norte-americana. Se o cara se diz conservador, acima de tudo, ele tem que defender os princípios da Constituição norte-americana, os princípios de liberdade. Aí o cara vem e me levanta essa questão, não, que isso vai fortalecer o regime de Castro. Não, não vai fortalecer. Entendeu? Não vai fortalecer, tanto que, primeiro, tem um artigo do Sputnik, se eu acho, se não me engano, muito bom sobre a educação cubana. Como é que uma educação manipulador, uma educação para fazer propaganda do regime. Cara, se você melhora o acesso à condição à internet, a outros meios de comunicação, a outros livros, ao cubano, o cara começa a se voltar contra o regime. A única forma de se voltar contra o status quo é você ter ali informação e conhecimento suficiente para isso. Agora, se você tem uma população que não tem uma educação decente, uma população que é totalmente fechada, e você fala, não, vou mantê-los fechados até o regime cair. O regime não vai cair. Está fechado há 50 anos e o regime está lá, firme e forte. É uma ilha de escravos da família Castro. Ponto. E a festa continua. Aí vem o senador, que eu até assim, admiro, até gosto um pouco, o Marco Rubio, do Republicano, fala que não, que os Estados Unidos está fazendo um ato de favor, ou então está sendo complacente com o governo cubano e os seus atos do governo contra a dignidade humana. Não, eu acho que o governo americano tem que fazer isso. Olha, o governo cubano é um governo assassino, é um governo que na Revolução matou mais de 100 mil pessoas, e é um governo que tem que ser punido para isso. Mas eu não tenho a moral e o direito de proibir que pessoas negociem livremente. Entendeu? Não é negociar livremente com Cuba não é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, pelo contrário. Os Estados Unidos mesmo está violando regras de direitos humanos em Guantánamo, que é uma prisão inconstitucional. Ou seja, os Estados Unidos mantém Guantánamo lá, é como se os Estados Unidos afirmassem para o mundo que o sistema legal dele não funciona, Porque o terrorista tem que ser julgado lá em Guantánamo, que é, para não ser posto sob o sistema legal dos Estados Unidos, que tem uma ampla defesa muito forte, um contraditório garantido, um direito à defesa sólido, é como se os Estados Unidos virassem assim, nosso sistema é ineficiente, porque o cara tem que ter ali uma prisão que não está nos moldes que o sistema legal americano, dentro do território americano, exige. Ou seja, isso é mal contado. Aí o cara, eu vejo muito argumento, tipo assim, não, olha a China. A China teve abertura econômica e o regime ainda está lá. Ok, mas não tem 30 milhões de pessoas morrendo de fome na China. Os massacres que aconteceram da juventude revolucionária, de Mao Zedong, da fome, da reforma agrária, não acontecem mais na China. Ok, o Partido Comunista ainda não respondeu pelos seus crimes. Concordo. Mas a liberdade econômica não tem a ver com isso. A liberdade econômica tem a ver que a China é um dos países da Ásia que teve o maior crescimento da média de salários da população. Ou seja, hoje o chinês do campo, o chinês da cidade, está tendo acesso à comida. Sim, comida, uma coisa que para o mundo ocidental é banal. Para o cara que vivia no regime comunista pesado do Mao Zedong, que não tinha acesso a isso. Aí você fala, se o Partido Comunista está lá, o modo de vida do chinês não é mais o mesmo. Só não vê quem não quer. E o chinês cada vez tem acesso a mais informação e o Partido Comunista chinês está cedendo cada vez mais. E isso acontece em qualquer lugar. Quando você tem uma abertura do comércio, você tem uma abertura do conhecimento, você tem uma abertura das relações humanas. Isso corrói qualquer sistema centralizador com o tempo. Entendeu? E a qualidade de vida aumenta. Você afirmar que tem que manter o regime de Cuba fechado é você falar que a liberdade econômica não traz qualidade de vida. Então eu acho que é uma inconsistência de alguns conservadores que os caras batem na própria ideologia deles. Eles também têm uma falsa dicotomia que quem é a favor da liberdade econômica em Cuba é a favor do regime cubano. Não, o regime cubano, a melhor forma de derrubar o regime cubano é com liberdade econômica. E deixa o Raul Castro falar que foi a vitória do regime, ele está falando para as moscas. É um discurso de um derrotado. É um discurso de quem admitiu, depois de 50 anos, que o regime dele faliu. Entendeu? É um discurso de quem admite, por exemplo, que o filho, hoje do Che Guevara, abriu uma empresa de turismo dentro de Cuba, que ele oferece aos turistas internacionais poderem dar passeios em pontos turísticos do país em Harley Davidson. Ou seja, o cara percebeu que ser empreendedor é muito melhor que revolucionário, como o pai dele era. Então, é uma mudança principalmente do status quo da sociedade. Então, eu acho ridículo, assim, eu não compacto de forma alguma com esse discurso que você tem que fechar o país. Pelo contrário, tem que abrir cada vez mais e ir corroendo o sistema por dentro, o sistema centralizado por dentro. Eu só queria pontuar essa questão. É isso aí, ué, assina embaixo. Tem que liberar mesmo. É isso, ué. Deixando o país mais livre, é muito mais fácil que o socialismo vá se dissolver, que as pessoas vão ter acesso à informação. Não sei exatamente quão mais livre vai ser a partir dessa abertura com os Estados Unidos, mas qualquer liberdade é bem-vinda, velho. Realmente, liberdade é sempre bem-vinda. Vocês que fazem parte dessa massa. Bom, finalizando então esse podcast, vocês querem dar algum recado? É duro tanto ter que caminhar. Finalizar primeiro, eu queria agradecer ao Rafael por esse excelente trabalho que ele realiza nos podcasts, da divulgação da liberdade pelo EPL. Agradecer pela confiança e a oportunidade cedida de eu poder expor minha opinião sobre os fatos. Eu queria concluir o que eu falei um pouco no tema sobre a Dilma ser vaiada e sobre a eleição. Que 2015 vai ser um ano muito especial para os liberais, se eles quiserem divulgar suas ideias de forma mais ampla, macro. Porque a oportunidade não vai faltar. Eu não estou aqui falando de futurologia, de astrologia, de prever o futuro da economia, mas a forma como as coisas estão caminhando, 2015 vai ser um ano austero, tanto para o bolso do brasileiro, tanto para o governo, tanto para as empresas. Então, ou seja, é um ano que as pessoas vão perguntar por que o meu poder de compra diminuiu. Todo mundo vai se perguntar isso. E vai surgir N respostas. Os socialistas vão ter uma resposta, os conservadores vão ter uma resposta, os sociais-democratas vão ter uma resposta. E aí eu lanço um desafio para todos os liberais que vão ouvir esse podcast, que acompanham o movimento. Qual vai ser a resposta liberal para essa pergunta que o brasileiro vai fazer esse ano? E se a gente souber responder, a gente vai cada vez aderir mais pessoas ao nosso movimento. Então, talvez a grande mensagem que eu quero deixar é essa. Esse ano é o ano de saber responder as perguntas que o brasileiro vai fazer. Tipo, por que o poder de compra diminuiu? Por que o país é tão corrupto? Por que a educação e a saúde são péssimas? Entendeu? Sabendo responder essas perguntas, a gente vai trazer cada vez mais pessoas e construir um país cada vez mais limpo. Eu sou isso, mais uma vez agradecendo a você, Rafael, o Eduardo também que participava, o Jean, que saiu mais cedo, ter a oportunidade de poder expor minhas ideias. É isso, obrigado, abraço, pessoal. Então é isso também. Obrigado pela oportunidade de poder participar novamente do podcast. E é isso que o Lucas falou, eu concordo plenamente. 2015 é o ano para a gente se aproveitar de todo esse buraco que o governo não vai ter como esconder tanto como tu escondeu os buracos menores que tiveram antes. E a gente tem que se aproveitar mesmo. Tem que saber, tem que estar na ponta da língua responder os questionamentos do pessoal. É o ano para divulgar o liberalismo mesmo, com certeza. Bom, e eu quero avisar que o Conectados Agora pela Liberdade vai ser todas as quintas-feiras. Vamos tentar colocar uma periodicidade aí, e o sempre no mesmo horário, que será às 7 horas da noite. E o próximo episódio, que vai ser sobre a abertura dos Estados Unidos e Cuba, vai ser lançado provavelmente no dia 26 de janeiro. Então fiquem ligados aí, a gente vai gravar o episódio. Dia 26 de janeiro a gente vai lançar falando sobre Cuba e Estados Unidos. Queria agradecer ao Jean, ao Eduardo e ao Lucas por participarem desse podcast. E mais uma vez, chegamos ao fim desse episódio. Muito, muito legal aqui, adorei conversar com vocês. E espero aí que esse ano de 2015 vai ser um ano de liberdade. A gente vai conseguir mudar muita coisa no Brasil ainda. Ou não só no Brasil, né? Acho que no mundo inteiro, né? Porque existem instituições aí, eu vi agora outro dia o EPL na África, tá bombando lá, a coisa tá grande, viu? Tá crescendo muito. Então acho que não é só no Brasil, não. A liberdade vai ser disseminada no mundo inteiro. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio. Tchau. Enfim, para a oportunidade de poder falar. Cheguei no meio, mas... Eita, não posso falar isso, cheguei no meio, né? Você vai editar. Deixa eu começar. Então é isso também.